guys. Keep up, guys. Para o táxi com 93 a bordo, 3 horas até na Goiânia. Eu chamei a 225, táxi autorizado até o ponto de parada 10 via Pátio 1 em Índia. Ponto de parada 2895, altímetro 1018. Autorizado, Pátio 1 do Índia, ponto de parada 2895, hoje chamei a 225. Táxi Alfa, a partir da Juliette. 5076. Controle Altan 3259, aguarda uma possibilidade de voar do Lança. Ponto 3259, mantém a precisa chegada, número do parapouso. Um localizador, o X-Ray 10, Xenai 63. Xenai 6312, com 7 finais do X-Ray 10, Xenai 3, Salvador, na frequência 118, decimal 5. 18, 15, 63. Sierra, vou na proa de Ipuaçu, reporte para a descida, ajuste 908. Após o evento, 09, pode ficar? Negativo, abaixo de instruções do 09. Poderia dar uma previsão, por favor? Você não pode descer para 2000? Eu gostaria de descer direto para 2.10, sem restrições. 3259, mantém a terceira chegada, dessa via para 2.10, ajuste 908. Controle, CNR 6312. CNR 6312, chame a torre, salva nossa frequência 118, decimal 95. 95, Salvador, bom dia, CNR 6312, estabilizou bastante terra. Xené 6312, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso pistola 0, vento 100 graus, 11 nós. Teve pouso na 0, Xené 6312. Oi, Salvador, bom dia, hoje Xené 6225, ponte espera pronto. Hoje Xené 6225, mantenha a ponte espera, informo a aeronave da companhia já para sua espera. Tráfego batido, seu tráfego avistado, hoje Xené 6225, vai manter a ponte espera. Xené 6225, após o pouso, depois da companhia, autorizado ali e mantém o pistola 0. Henrique 5067. Lima Alfa, copiado, 1215. 2195, cotejamento foi correto, voltímetro 1018, Mike Charlie Alfa. 2296, approve attack until holding point 1010 via apron 3, apron 1, taxiway India. Approaching holding point, tower 118, decimal 95, altimeter setting 1018. Lima Lima Alfa. And one, and taxi India, runway, tower 118, decimal 95. Voo 095 após a passagem do ATR da Azul retaguarda. Tráfego está seguindo do pátio deste ponto de espera. Pelo livre para estiver estacionamento, chama o táxi. Gente, autorizaria a FX Trip 90, já estabilizado, Tan 3259. Visão para o campo, Tan 3259. Tan 3259, ciente, já está estabilizado, Tan 3259. Constante. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, bom dia, 63, 12 da Oceané. Oceané 6312, Alfa 410. Alfa, chama 10 do 10, 10. 10. Alfa 0, Oxa, 6215. Alfa 3859. Tan 3859, ajuste no 018. Continua a aproximação, informo depois da Avianca iniciando rolagem em pista no 0. 6225, decola os 29, chama controle de Salvador, 120 da cima 8. Salvador 208, bom dia, Oxa 6225. Tan 3859, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, feito 090 graus, 119. Livre pouso, Tan 3859. Ou Elefa? Oxa 6225, contato com a nave ecológica, deve sair da árvore, para nível 387. Gente, via Arbor para o 380. A gente está um pouco atrasado, possibilidade de coordenar alguma para a frente? Chegou a 6225, aguarde para a nação. Gente, graças. Está a GDF Sierra, confirme posição. Está a GDF Sierra, chama seu Salvador na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95. Tio 796, recém em Rui Ponte 1010. Posso mandar aqui, tio 796? Só mandar um papo na outra direção. O meu TGE de Serra, ajuste no 018, vento do aeródromo 100 graus, 109. Confirme esse visual com R2 na curta final no 0. Claro, visual. Gente, o TGE de Serra, autorizado o cruzamento do eixo da 128 na retaguarda do tráfego. Reporte para girar base pela direita. Pista 17. Tomara para girar base pela direita. Pista 25, dá pra gente para girar direto o fito. Direto o fito, muito grato, 6225. Ajuste 9-0-8, 3-3-0-4. E agora, 4-3-0-8, 3-3-0-8. 5, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Uni Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 1895, altímetro 1-0 no 8. 1-0-8-1-8-9-5-0. TAM 3859, no solo aos 32, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Livrar, solo Salvador, 6. Solo Salvador, TAM 3859. 3859, Alfa Juliette para portão 4. Alfa Juliette 4, 3859. Romeu Hotel, Juliette Serra, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17, vento 100 graus, 129. Salvador, voo 1095, autorizado ali, mantém pista no zero. Da notificação na Vena Juiz. Airborne S35, contact Salvador Approach Control on 120.8 and please change your squawk for 0271. Okay, approach the back trigger 0120.8 and 0221. Thank you. Jota Jet Serra, no solo aos 35, limitar que você estacionar a frequência livre. Romeu Novembro, eu acho que o ISC autorizado, vou local, Salvador, Salvador, com TGL em Vera Cruz, fala da pista no 7, curva direita, corredor Axé, a 1 mil pés. Transponder 0112, controle 120, decimal 80. Fine via counter departure, at the flight level 1700, 2796. Azul 2796, deviation on course 050, to each other. Roger, we informed and disseminated this. For about 10 miles, this is 27906. 2796, resume the navigation. 2796, Roger. Eu não vi meu salvista, livre de acionamento e táxi, chame para ingresso na pista no 7. 25, chame sempre retido na frequência 128, decimal 8, antena 126, decimal 0. Oxamé 625. 228, 260, muito obrigado, bom dia, Oxamé 225. Controle ao voo 0095. Com 1095, acione identificação, correção, se considere. Azul 1095, contato radar da colagem sul da via, saída água para nível 360. Ao voo 1095, água 360. Nível 320. Colocação 0, curva à direita. Saída da El, transição ótima. Transponder 5124, controle 120, decimal 8. 320 é o nível, aerovia é a PR-190, daí é o transmissão ótimo. Vou transponder 5124-20.2. Uma reta, proteção nacional, só confirmando curva à direita, pode decolar. Adivinha. Chame o próximo, o acionamento, 3179. Resposta da aeronave. Ajuste 1098. Cara, 050 via ponte, 1098, voo 993. O voo 1095, quando possível, solicita a sua de todos os votos. Voo 1095, aguarde autorização. Obrigado, né, escuta. Faça com isso, livre táxi, chame no ponto de espera da Romeu. Para 2000 pés, autorizaria do EFX e pistola 0, pode estabilizar o tanque 3304. 2000 pés, autorizado ELF, tomando estabilizado o tanque 3304. 1095, chame-se para Recife na frequência 128.8, antena 126.0, voo 1095. 95. November Oscar Whisky, autorizado Aliás da Colapista 17, vento 100 graus, 149. Romeo November, Oscar Whisky, decolado aos 4.5, segue farol Itapuã, transfere controle no 20.8. Transfere agora 120.8, segue farol Itapuã, November Oscar Whisky. Controle Salvador, Metrô Salvador, Metrô Salvador, Metrô Salvador, Metrô Salvador, Metrô Salvador, Metrô Salvador, Metrô Salvador, Metrô Salvador, Metrô Salvador, Metrô Salvador, Metrô Salvador, Metrô Papa Romeo November Oscar Whisky, corredor Axé 1010, reporte farol da barra. Corredor Axé 1010, reportará no farol da barra, November Oscar Whisky. Anadensa 3304. Autorizado com 9933. Autorizado, chegada via Bonte para 2010, 1082, reportará estabilizado, ILS X-Ray, cabeceira 10, voo 9933. informação 160, considera informação número 2 para pouso. No solo 49, direita solo Salvador, 121, decimal 1. Direita 211, TAM 3304. Change code 5110, contact to the 6th courtesy 126.85, the traffic 125.45. 3, estabilizado o sinal ILS X-Ray, terceira no zero. Gol 9933, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 139. Livre pouso, cabeceira 10, gol 9933. 126.85, backup 125.45. 5110, and thank you, so 123.85, it's the number 12545, I'll give you 252786. Good. November Whiskey, confirma o que faz? Papá, o meu November Whiskey, pega 50 livre, reporte no agresso. Bom dia, Xerém 3.1.2. Xerém 3.1.2, formação ao hotel, para registro autorizado, via rota do plano, nível 3.5.0. Apolo da 1.0, curva esquerda. Sai da Fuca, transição Aracaju. Transponder 5141, controle 1208. 0330 para Snow, operação de esquife. Via zona 7, decolada 10, curva esquerda, acelera Fuca, Aru, 5141. E transponder, sessão ao professor 120, decolada 8, para na 312, cordel no 03. Correto, chama para o sistema de acampamento 03312. 312. Azul 9169, seguinte. Autorizado ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. Desce para 2.000 pés de autorizado e ADS X-Ray, zero, reporte estabilizado. 12.000, portaremos no 1.000. 63.11, reduza para 2.50, vai. 9933 no solo 57, direita solo Salvador, 121 decimal 1. Tango Mike Charlie Alpha, decola 59, chama controle Salvador 120 décima 8. Controle 120 décima 8, Mike Charlie Alpha. 3 Alpha Juliette com 102. Alpha Juliette pro 02, ou 9933. Controle Salvador para passar o Mike Charlie Alpha, decolou pista 97, saiu da rua. Passar o Mike Charlie Alpha, vou passar com o azar, decolagem, suba a via, saiu da Arbor para nível 180. Via Arbor para nível 180, Mike Charlie Alpha. Oh, está livre da recepção, Mike Charlie Alpha? Charlie Alpha, mantenha perfil vertical de subida. Vai manter o perfil vertical, Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, livre das restrições de nível da saída da água, ou livre da acessão para nível 180. Livre das restrições de nível da saída da água, vai acender o nível 180, o Mike Charlie Alpha. Chané 6311, reduz para 210, mais para Chané 6311. 210, confirmando a aeronave à frente com a terra, Breno? Curva à direita, saída da El, Leda, Serra Gulf Romeo. Transponder 5143, controle 120, décima 8, 0. 0. 1160, compete final IADF X-Way, pista 0, chama seu Salvador na frequência 118, décima 9, 5. 1895, boa. Correto, chamar o Chibac em salamento, boa 2996. Deceleração para final e ADF X-Way, pista 1-0, curva esquerda, pro 190, limite curto localizador. Esquerda pro 190, localizador azul 9, bom dia, após o pouso no banho da rua, autorizado a NEM, mantém piscina 0. É 311, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 na testa. 69, competente, descentes a arma level, set level 0, faz 0, finite 1017. Yeah, Alfa, Portará 210. 11 311, desse cara 2000 pés, autorizado IRF, pista 90, reposta a pista, deixando a minha 311. Hoje me autorizado é reportar, o minha 311. Que desça para o bisturi de tráfego, ajuste 0018, reporte através de Paripe. Consegui, ele que vai dar passagem, senhor. O nome é 0, de passagem ao banho da companhia, após Juliette para o portão 9. Após Juliette para o portão 09, vamos passar de novo. Essa 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, uma porta 3179, da Euleda, Nótiva. 3179, contato radar ecológico da via Fredo da E para Rio 320. Salve via para o 320, para a cidade de Valeira, visual. 3179, da presente autoridade direto do Tuba. Beleza, da presente, obrigado. Salvador, autorizo o material, vou voar direto com o KIS, radial 255, Salvador ideal. Acho que é delta, aguarda autorização. Confia, né? 69. Vento 1, agora 100 graus, 169, azul 9169. Ah, tá, ok, obrigado. Ajuste 1018, continue a aproximação, número 2 para pouso. Continuando, 22, 319. Vamos ver o Oscar Bravo, controle de Salvador. A gente colou de terra, o Oscar Bravo, lá controlou de grupo do Lula, de São Paulo. 104 a bordo, código 0165, vamos ver o Oscar Bravo. Oscar Bravo, ajuste 1018, confirme o estimado de pouso. Ah, 10 minutos, senhor. Romeu Oscar Bravo, gente, reposta através de Parada Barra. Da Barra. Juliette. Passando mais para a Alfa, da presente autoridade direto para a Conquista. Boa, obrigado, vou tirar da conquista mais geral. Zero. O 2196 foi esposo do pois da Avianca, autorizado a alinhar e manter piscina zero. Salvador, CNR 6312, acionado com 148, 320, alterna força ali. Poxa, né, 312, táxi via Índia até o ponto de espera da 1-0, aproximando do ponto de espera, torre 1295, altímetro no 018. Via até o ponto de espera da 1-0, especificado em 318, 312. Azul, 9169, Alfa Juliette, portal 01. Line 229, descent 2,000 feet, CNH 1018, with the ISS X-ray 10010, request established. Okay, descent 2,000 feet, 1018 on the altimeter, for the ILS X-ray American 229. Pega o Mike Chad Alpha, chame sempre Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Mike Chad Alpha. 128.8.0, Mike Chad Alpha. 9.6, autorizado a decolar pista 1.0, vento 1.00 graus, 1.19. Chama-se sempre Recife na frequência 1.25.1, alterna 1.33.95. 1.3.1.79, Salvador, bom dia, CNR-63, 1.2, Ponte Carona 0, pronto. CNR-6312, bom dia, autorizado. Aliás, mantém, pista 1-0. Aliás, mantém, 1-0. CNR-6312. Decola o Zuno 3, sistema controle Salvador em 120.8. 208, voo 209. Controle Salvador, bom dia, voo 209.5, passando em 400. Voo 2196, com papo radar, decolagem do avião C2HL para nível 360. Via da EL 360, voo 209.5. A bola que tem Charlie Eco, Lívia Tonati, a metade. Alfa China Mike, formação Cell, aguarde para a porta. O... Prepara a saída da Momo, da pistola 7. Bom, 1184, ação de identificação, dessa via chegada a Mário para nível 050, ajuste 1097. Guia, 050, 1097. 34. Charlie Mike, autorizado, Sierra November Alpha Victor, via rota do plano de voo, nível 180. Cola da pista 17, curva esquerda, subida nova. Transponder 5155, controle 120, decimal 80. Quantas pessoas aguardando, Charlie Mike? Tem chance de Charlie Mike para acionamento 2895, altímetro 0017. Solo de Salvador, bom dia, está 3663, informação hotel, Guarulhos 340. 3663, formação hotel para Guarulhos, autorizado via rota do plano de voo, nível 340. Bola da pista 1-0, curva à direita, saída da AEL, transição ótima. Transponde 5163, controle 120, decimal 80. Afirmativo, Guarulhos aprovado, nível 340 pela peça do voo 1-0, decola da 1-0, curva na direita da AEL, ótima na transição. 5163 é o transponder, 120, decimal 8 é o controle Salvador após o 3663, posição 07. 3663, cotejamento correto, chama para fiscal e questionamento. Controle Salvador, bom dia, Xenar 6302, passando 2300. 6302, contato radar, direto Jamo, sobre 350. Direto Jamo 350, 6302. Charlie, de ainda mantém heading to Salvador, VOA, level 105. Autorizado Curitiba, via rota do plano, nível 360. Cola da pista 1-0, curva à direita. Saída árvore, LF. Transponde 5151, controle 120, decimal 80. Autorizado 360 para Curitiba. Joga a pista 1-0, curva direita na árvore elétrica. Salvador Tower, bom dia, American 229 with you. American 229, bom dia, I have you in sight. Clear to land runway 10, wind 090 degrees, 14 knots. Clear to land runway 10, American 229, thank you. Bravo, qualquer posição. 2196, controle Salvador. Controle Salvador, 2196. 2196, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Vai ser com 2195, obrigado. American 229, on the ground at 20, then right, call out the ground to 121.1. American 229, thank you sir, you have a nice day. Yankee, quanto você falou, né? Yankee, colou agora de Vera Cruz, o destino é Araxá. A intenção é seguir para o 220, proa 252. Já do decolar, pistão no 7, vento 100 graus, 120. Salvador, vou demais do seu Yankee, não atrasa o zero formado do setor. Confirma o estimado de pouso. Aguarde, né, que seja. Salvador, o Texas Tank Quebec em rotatória. Texas Tank Quebec chama a torre 19895. 19895, Quebec. Mandou gol 1984, você voadona. Já tem a chegada desse dia para 2000 com 1984. É 2000. Primex Rei Yankee, suba em condições de voz até o nível 45. Em condições de drive até 1.45, estimado é 1.545. É que a gente está observando que o senhor está um pouco afastado, está um pouco à esquerda do campo, tá ok? É, então, sim, um pouco mais à direita.